multidão gritava: se ele é o rei dos reis, salve-se a si mesmo, deixa dessa cruz. Mas ele tinha amor bastante para perdoar. Jerusalém, aquela cena ficou até no olhar de quem não viu. Ele olhava assim com olhos de quem ama, mesmo sem o defender. Jerusalém, eu e você, perdoados por nele crer. Os meus erros cravou lá na cruz, me resgatou. Se ele é o rei dos reis, salve-se a